día. Pues estaba quebrado. Não tinha mais valor. A minha história foi mudada no momento em que o oleiro pra sua casa me levou. Completamente me moeu e me mudou pra ser passo diferente, me encheu de poder, me encheu de unção e hoje posso transportar. É Jesus Cristo o oleiro que mudou a minha história. Hoje sou vaso de honra, vivo para a sua glória. Sou um crente transformado, do oleiro sou amado, ele me deu a vitória. Eu vivo pra ele, eu dependo dele, eu só penso nele, eu confio nele. Eu me entreguei totalmente em suas mãos, enchendo alegria o meu coração. Eu fui desprezado, mas ele me amou, me fez ser um vaso de muito valor. Me pôs num lugar de destaque, me fez ser um vencedor. É por isso que eu amo este Deus, é por isso que eu sigo esse Deus. Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus. É por isso que eu sirvo esse Deus. Para sempre eu quero viver e ser usado por Deus. Sou vaso de honra, vivo para a sua glória. Sou um crente transformado, do oleiro sou amado, ele me deu a vitória. Eu vivo pra ele, eu dependo dele, eu só penso nele, eu confio nele. Eu me entreguei totalmente em suas mãos, ele encheu de alegria o meu coração. Eu fui desprezado, mas ele me amou, me fez ser um vaso.